fantasia. No tom da minha base a letra que desliza, chega de sufoco, que papo louco. Sabemos que todo divertimento ainda é pouco. Sem treta, rola o respeito. Aqui não tem cano na cara do sujeito. Noite chegando, cada mina cola com seu mano. Esquece a sirene, deixa os otários com sua pressão. Dia de acerto, recebe, queima o chão. Tá em paz, tá normal, sem sujeira, sem paga pau. No rolê, trombos tutas do samba. Só maluco bamba, que sabe curtir na moral. Não tira o olho do decote da menina. Ideia vai e vem, mas não firma. Mas e daí? Aqui ninguém desanima. Se chaveco for crime, eu sou suspeito. Não tem jeito, sou o primeiro. Rola aquela pra dançar o baile inteiro. Na semana só sufoco. No sabadão, pode crer, o esquema é outro. Sabadão é pra favela curtir na moral. Sem treta, sem droga, sem os paga-pau. Tudo rola quando a vida segue a direção. Sem sufoco, o papo é louco. Aqui o papo é louco. Tudo rola quando a vida segue a direção. Sem sufoco, o papo é louco. Se pá, o papo é louco. Marquei com os aliados nos cenários. Lá vai colar toda a bandidagem. Quem conhece o hip hop sabe. Ser bandido está longe da polícia, da droga e do crime. Quem curte playback, queima o filme. Não conhece a batida do rap do bandeiro, que confunde sambista com neopagodeiro. Que papo louco, deixa quieto, só vazado, passa reto. É no olhar daquela preta que eu tô esperto. E tô achando que ela quer o que eu quero. Chega de sufoco, que papo louco. Ideia vai, ideia vem, constou. Estou pronto, sabadão, o esquema é outro. Sem sufoco, o papo é louco. O papo é louco, é louco. Tudo rola quando a vida segue a direção. Sem sufoco, o papo é louco. Aqui o papo é louco. Tudo rola quando a vida segue a direção. Sem sufoco, o papo é louco. Se pão, o papo é louco. Agora afirma aqui, afirma, afirma pra detonar. É Zona Norte de Goiânia, FTO, BH. Vou seguindo sem sufoco, pois aqui o papo é louco. Respeito o que é dos outros. Na noite eu sigo assim, treta longe de mim. Eu chego mulher dos outros, maluco, é o fim. O samba impera, quem não é bamba descabela. Ele ligou que na favela respeito é a regra. Eu tô legal, vida segue normal. Não proceder daquele jeito e às vezes um patal. E na moral tem que saber chegar nas mina. BHFTL e Ale montou a rima. E forma Zico, Ivan e os parceiros. Só malandro de verdade, quem não é fica ligeiro. Sou verdadeiro, se preciso radical. Denunciando a podridão sistema nacional, mente mil grau, vai curtindo o sabadão. As minas daquele jeito e uma ideia com os irmão. Não é em vão, meu respeito eu imponho. Cê tá ligado como? Pois a paz não é um sonho. É torre que desaba, talvez guerra que instala. Reservista sem querer, vai ter que cumprir instala. É uma mancada, terrorismo inconsequente. A discórdia entre pessoas mata gente inocente. Mente doente, não tem Deus no coração. Só pensou em si próprio e não existe união. Ou não, a ambição é pecado e deixa louco. Direcione a sua vida e me disso. Tudo rola quando a vida segue a direção. Sem sufoco.